Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Está no ar o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa com edição semanal, sempre com a participação do Sr. Padre António Loureiro. Neste programa olhamos para este dia da Sexta-feira Santa e também o próximo domingo, que é já o domingo de Páscoa. Sr. Padre António Loureiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Boa Nova e não vem sozinho, não é verdade? Exatamente. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje estou aqui para falar um pouquinho da liturgia do domingo, mas hoje também é Sexta-feira Santa, um dia também muito importante. Junta-se a paixão, a morte do Senhor hoje e a ressurreição no domingo. Mas está connosco também o Sr. Padre José Manuel, que tem estado connosco já algumas vezes, sacerdote missionário redentorista, que está no Porto e vem também aqui estar connosco estes dias. Sr. Padre José Manuel, bem-vindo mais uma vez. Já no ano passado cá estivemos juntos. Verifico, e certamente não estarei enganada, que é com grande satisfação que volta cá a Oliveira do Hospital. Sim, bem-vindo. Há 25 anos que eu, desde as missões, nunca mais perdi ligação com esta zona. Uhum. E agora o ano passado e hoje, e este ano particularmente. Portanto, vem aqui de alguma forma prestar algum auxílio nestas atividades pascais da Semana Santa ao seu Padre António Loureiro. E durante o ano, quando é preciso, também algumas vezes mais. Uhum. Portanto, vai participar nas celebrações. Qual é que vai ser, sobretudo, as suas atividades por cá? Sim, vai estar nestas cerimónias de hoje, fará alguma adoração da cruz, alguma via sacra, depois a vigília pascal, depois no domingo de Páscoa terá três celebrações, três eucaristias dominicais, e depois a visita pascal, sobretudo na própria Travanca, estará presente nessa visita pascal. Muito bem. Tanto no domingo como na segunda-feira. Muito bem. E no domingo de Páscoa vai haver a celebração da missa, é possível em todas as paróquias? Sim, teremos celebração com o Sr. Diácono na Bobadela, e depois teremos nós dois sacerdotes e também o Padre Nuno Fileno. Então este ano não há carência que não se torne fartura. Então é verdade. Teremos três sacerdotes no domingo de Páscoa. Então todas as paróquias terão o domingo de Páscoa, menos a Boadela, que teve Eucaristia no domingo de Ramos, foi a única que teve. Então assim temos também uma Páscoa bastante preenchida neste sentido litúrgico. Seguiremos os horários habituais e pronto, esperemos que seja também o momento de poder viver a alegria da ressurreição. Temos um tempo instável. É costume também, depois da Eucaristia, domingo de Páscoa, haver a procissão da ressurreição. Vamos ver o que é que o tempo nos vai permitir. Claro, tudo depende, não é? Exatamente. Sr. Padre, nesta sexta-feira há também algumas iniciativas, já vai falar delas. A própria Via Sacra também, devido ao tempo que estava prevista para a Bobadela, teve que ser alterada. Sim, no que respeita à sua logística, não é? A Sexta-feira Santa tem dois momentos importantes, que é a adoração da cruz, que faremos em diversas paróquias da parte da tarde, e depois à noite há a oração da Via Sacra, que este ano teremos em Lagares da Beira e aqui em Oliveira do Hospital. Estávamos com muito entusiasmo a prever uma Via Sacra ao vivo, muito representativa e bastante trabalhada, digamos assim, com a catequese e vários grupos que iriam colaborar. Dada a instabilidade do tempo, não sabemos como é que estará hoje à tarde, hoje à noite, mas preventivamente depois optámos por uma alternativa. Então teremos a oração da Via Sacra, não na Boadela, mas no Pavilhão dos Bombeiros. Amavelmente cederam-nos o espaço, então será um espaço coberto, mesmo que esteja a chover, poderemos fazer essa oração, adaptando ao espaço, mas fazendo na mesma a Via Sacra ao vivo. Então teremos um espaço coberto e com mais acolhimento, digamos assim. Mais seguro, não é? Também seguro. Envolve crianças. Exatamente. E jovens. Exatamente, tem estado também muito frio, será então mais confortável, e esperemos que também o palco seja suficiente para podermos, e vai ser com certeza, fazer esta representação da Via Sacra ao vivo, que nos ajuda também a entender melhor aquilo que aconteceu. Muito bem. Depois também se avizinha, já amanhã, o Sábado Santo, um dia igualmente e de grande importância também nestas festividades da Páscoa. Exatamente, o Sábado Santo é marcado sobretudo pela Vigília Pascal. Sábado Santo é um dia de luto, um dia assim na dor de Cristo que morreu, na esperança que da ressurreição. Então teremos a grande festividade da ressurreição do Senhor celebrada na Vigília Pascal. Que este ano teremos duas celebrações, aqui em Oliveira do Hospital teremos, será em Oliveira do Hospital e Arvedal da Beira, e em Oliveira do Hospital teremos a particularidade de ter quatro jovens adultos universitários que irão receber o sacramento de batismo, um jovem brasileiro, dois da Guiné-Bissau e uma angolana, que estudantes que aqui fomos conhecendo e que quiseram preparar-se, eram 2 anos de caminho de preparação, de catequese, pronto, de preparação para o batismo, e receberão o sacramento de batismo. Então, para mim também é um motivo de festa especial, porque nunca batizei um adulto, são os primeiros adultos que irei batizar, e por concessão do seu bispo, os adultos batizados na Vigília Pascal recebem os 3 sacramentos da iniciação cristã, portanto é o batismo, a confirmação e a primeira comunhão, a Eucaristia. Nessa celebração será com certeza também um momento assim particularmente alegre, festivo e importante para a vida destes 4 jovens e também para toda a nossa, toda a nossa comunidade. Já tinha participado alguma vez, Sr. Padre, ou presidido a um batismo assim, Sr. Padre José Manuel? Já tive algumas páscoas com jovens no país. Já tive 2 adultos, sobretudo no Algarve, onde eu tive 19 anos. E sobretudo estrangeiros. Eu estou ficar entusiasmado com esta pluriculturalidade de várias pessoas de diferentes países e diferentes culturas. Também tinha disso, mas era muito o inglês que dominava quando estava no Algarve. E para si, enquanto padre, qual é que era a sensação? Eu gosto muito de tudo o que é internacional e universal, por isso sempre, e ainda mesmo hoje, alguns sacramentos que preside, casamentos, etc., em francês e italiano e inglês. Muito bem. Portanto, são, de certa forma, iniciativas que também geram uma maior e despertam maiores emoções também a quem as preside. Seu Padre, depois também o domingo de Páscoa, em que se assinala a ressurreição, e acontece a visita pascal. Exatamente, então iremos ter a visita pascal em quase todas as nossas paróquias. E é um momento também importante, então convidar também todos os nossos, as nossas famílias que possam abrir a porta de suas casas. Temos as equipas, o sacerdote não poderá ir, não poderá andar a visitar todas as casas, porque é muito difícil, mas felizmente temos equipas que irão fazer a visita pascal, então pedir que todos possam participar. E que estão capacitadas, não é? Para fazer essa iniciativa. E juntam-se 2 momentos, que são também importantes, portanto, a alegria da ressurreição e depois também a recolha da colaboração que as famílias dão para o sustento da igreja e da paróquia, que é sempre muito importante. Aqui em Oliveira do Hospital temos a particularidade, sobretudo na cidade, de pedir que as pessoas que queiram receber a visita se possam inscrever, porque às vezes há um prédio, a gente não sabe onde tem que ir, então podem inscrever-se ainda se quiserem hoje, para que no domingo possam depois todos ter a visita pascal. Se alguém vir, está a passar a cruz e convidar, também não há problema, mas pronto, pelo menos para as pessoas que estão em casa, saberem, as equipas saibam onde deverão ir, costumamos fazer inscrições para a visita pascal. É importante, Sr. Padre, manter viva esta tradição de receber... Eu penso que é uma tradição genuinamente portuguesa, em que as famílias abrem as portas de casa, acolhem e se preparam, não é? Para receber um convidado. Exatamente. As famílias juntas, acolhe a cruz de Cristo ressuscitado e abre as portas também aos vizinhos e aos outros familiares, sobretudo nas localidades, é muito interessante, porque às vezes vão pessoas de uma casa para uma outra, para outra. Quase em procissão. Gera-se ali um dinamismo alegre e feliz. Esperemos que o tempo também nos pague. Ajude um bocadinho, não é? Porque com a chuva também se pode fazer. Aliás, o primeiro ano que vim para aqui foi debaixo de uma chuva torrencial. Chegámos ao final com nem pitinhos, mas também se faz. Mas, estando bom tempo, com certeza é mais participativo, mais alegre, mais de andar na rua, não é? Então é sempre um momento bonito. Já tivemos aqui também experiências de visita pascal um bocadinho especiais, quando foi o tempo de Covid, em que quisemos também marcar essa presença, estávamos recolhidos em casa. Portanto, agora podemos, efetivamente, abrir as portas e deixar que Cristo seja esperança, seja sinal do divino no meio de nós e que nos abra o coração também para ver a vida com um olhar positivo. Muito bem, portanto, que todos estejam receptivos para esta visita pascal. Também, antes de olharmos para as liturgias propriamente ditas, Sr. Padre, quer também assinalar os sinais de melhoria que têm vindo a ser dados pelo Papa Francisco. Parece-me que ele teve um tempo de saúde bastante difícil. Felizmente está melhorando. Ele, na Quinta-feira Santa, inclusivamente foi à prisão visitar alguns doentes. Já apareceu sem o reforço do oxigénio contínuo. Que é um bom sinal. Ele está muito debilitado ainda. Fala pouco e diz assim: muito obrigado, não teria a agradecer muito aos do hospital, de onde esteve. Tudo assim, vê-se com dificuldade, mas pronto, estamos a recuperar. E o Papa também experimenta a debilidade da doença, que tantos nós experimentamos, e passar por aí com fé é um desafio, um testemunho importante, porque às vezes nós pensamos que que se temos fé já não vamos ter doenças, nem vamos ter sofrimento, vai tudo correr bem. Não, a pessoa tem fé, mas pode sofrer igual que os outros. O que é que sofre com Cristo? Une-se a Cristo, e Cristo aí é conforto, consolação, e é sentido para a vida, mesmo na dor, mesmo na contrariedade, e o Papa Francisco nisso também tem sido uma boa testemunha. Era isso que eu lhe ia dizer, que de facto pode ser uma boa testemunha e servir então de exemplo para tantos que estão a passar por situações de grande fragilidade no respeito à saúde e por vezes se sentem tão inconformados. Exatamente. Não? E já agora dizer-lhe uma coisa que me admiro no Papa, porque ele tem problemas de respiração, mas tem problema no manca, já me canta numa cadeira de rodas. Imagino que com dores, que ele deve doer um bocadinho, eu nunca vi o Papa queixar-se ou lamentar-se. Ou dizer que está a sofrer muito ou sofrer pouco, lamentar-se ou queixar-se. Não, está sempre com uma serenidade, à procura de um sorriso, que às vezes também não será fácil, mas é essa presença do Espírito, da certeza que Cristo está com ele, que o anima e o fortalece. Seu Padre Manuel, eu acompanho até porque diariamente mando mensagens para mais de 600 pessoas e estou sempre a tentar-me atualizar sobre o Papa e sobre o que ele faz. E eu, duas coisas que me tocam e que mesmo os jornalistas têm notado, é o sentido do humor dele, que não se perde, e a preocupação com Gaza. Portanto, o Papa está sempre preocupado e telefona quase diariamente para Gaza, para saber, para a paróquia, como é que está aquela situação difícil. Portanto, ele continua a pedir para rezarem pela paz. E nós, quando estávamos nesta cadeia de oração, rezávamos por ele. Ele pede pela paz e nós rezávamos por ele pela paz. Eu tive, passei por muitas paróquias onde vi muita experiência bonita, inclusive quando fez os 12 anos, sem o pontificado, sobre ele e muitas cadeias de oração. E acredito também é fruto da nossa oração, o estado em que ele está. Muito bem. Sr. Padre António, também aqui na Diocese de Coimbra decorreu ontem, julgo, a Missa Crismal. Exatamente, na Quinta-feira Santa, da parte da manhã, é a Missa Crismal, é a missa em que o Bispo se reúne com todos os padres da Diocese e com os leigos que queiram participar. Então fomos muitos padres, estivemos presentes na Sé Nova de Coimbra. O Sr. Bispo consagra os óleos santos, que ao longo do ano... serão utilizados na administração de sacramentos, seja na unção dos doentes, no sacramento do crisma, ou na preparação dos catecúmenos para o batismo. Mas eu queria só ressaltar um bocadinho a homilia do Sr. Bispo, um bocadinho também teológica, sobre o sentido do sacerdócio, do ser presbítero, mas depois concretizou nas relações internas do presbitério, portanto, falava que é preciso cuidar das nossas relações, que os padres devem ter relações fraternas, que as relações de uns com os outros é fundamental. Não basta só rezar na igreja, ser sacerdote na igreja, mas é necessário ser viver esse espírito de amor e de relação, boa relação uns com os outros, também na vida. E que convidávamos, sobretudo aos padres, que essa relação de fraternidade de uns com os outros é também sustento, é também fortaleza, é também descanso, quando há dificuldades, entre ajuda. E, portanto, o padre necessita, para estar feliz, ser um padre feliz, ter boas relações com os colegas. Então, se o bispo estimulava que isso pudesse acontecer, ele próprio também sente essa necessidade de estar com boas relações. Eu já gostei disto várias vezes, desde que o seu bispo veio da... Sim, o seu padre até já abordou já aqui essa situação. Portanto, na rádio. Portanto, quando esteve aqui na Festa das Famílias, em janeiro falou sobre isso, e hoje também voltou a falar sobre a importância das relações. Então, oxalá todos nós também sintamos essa importância, melhorar as nossas relações. Quando há uma relação em dificuldade, não ficamos indiferentes ou dizer que tem que ser assim, não. As relações são para melhorar até chegarmos a um ponto onde sejam relações fraternas e efetivas, em que nos sintamos bem uns com os outros. Às vezes é difícil, às vezes é preciso fazer caminho, mas nunca perder esse horizonte, esse sentido, e quase que diria essa meta, porque tendo boas relações uns com os outros dentro da Igreja, estamos também a dar testemunho do amor de Cristo, que veio justamente para, ele disse, o mandamento novo do amor, que ele nos deixa na Quinta-feira Santa, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se falta este amor, está tudo em crise. Portanto, as boas relações falam deste amor de uns com os outros, que testemunham o amor de Cristo. Isto é válido para tudo, não é? Para todos os setores, seja nas famílias, seja nos locais de trabalho, seja... Eu diria, a começar pelas famílias. Uhum. Portanto, os sacerdotes sabem sim como com uma família, claro. Como diz, com uma família. E deviam ter essas relações. Mas depois as famílias também cuidar muito dessas relações. E depois, também diz, outros ambientes, local de trabalho, em todo lugar é importante. Mas naquelas que são mais essenciais para a vida, portanto, a família, as relações, neste caso, dos padres uns com os outros, os locais de trabalho onde se passa tanto tempo. Então não era muito melhor se tudo fosse boas relações, em vez de estarmos ali com piques e desencontros e a mal dizer ou falar mal uns dos outros? Não, então é um esforço também que nos cheira à Páscoa, a ressurreição também para isso, para renovar aquilo que não estava tão bem, para ajudar-nos a ser mais felizes na vida que somos chamados a viver neste mundo. Muito bem. Concentramos agora um bocadinho na liturgia, sobretudo desta Sexta-feira Santa e também a do Domingo de Páscoa. Seu Padre, na liturgia desta sexta-feira, nomeadamente no Evangelho, é-nos apresentada a pergunta: a quem procurais? Exatamente. É o início do Evangelho da Paixão segundo São João, em que, depois da oração no Horto das Oliveiras, Jesus, depois de cear com os discípulos, vai para o Horto das Oliveiras e, de repente, aparece Judas com os soldados romanos, Judas que ia trair o Senhor. E quando chegou perto de Jesus, aqueles soldados romanos, aquela gente daquela altura toda, perguntou: a quem procurais? E o Senhor Jesus Nazareno diz, e Jesus responde: sou eu. Outras traduções dizem: eu sou. E diz que todos recuaram e caíram por terra. É muito interessante este pormenor. Porque quando Jesus diz sou eu, ou eu sou, o que está a dizer é o nome de Deus. Deus revela-se como aquele que é eu sou, é o nome de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus diz eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Portanto, é a expressão de que em Jesus está a presença de Deus. E sem saberem, eu aliás quem faz este relato, está justamente a manifestar esta presença de Cristo como o Senhor que todos deviam respeitar, e esse Senhor que tem este vínculo divino, que ele reconhece, que se reconhece neste recuar e cair por terra, foi o que fez Moisés quando se apresentou ante Jesus, rosto em terra, era terreno sagrado, prostrou-se, este recuo e caem por terra. Portanto, estão ante Deus, estão na presença de Deus. Mas a drama depois continua e Jesus deixa-se prender e deixa que o levem. Mas este sinal manifesta justamente a divindade de Cristo, também vivida na sua paixão, e que a multidão, sem saber, acaba por reconhecer neste gesto que São João traduz, justamente para dizermos que ele é o Senhor. Vai ser maltratado, vai para a cruz, mas ele é o Senhor que devíamos adorar. E por isso todos caem por terra, como que para o adorar. Não é neste caso, mas este gesto simboliza, tem esse conteúdo. O Senhor é aquele que vai ser perseguido, é aquele que vai ser condenado à cruz. Aceita passar por aí para manifestar depois, na manhã de Páscoa, a sua divindade. Portanto, também é um pormenorzinho que a gente às vezes passa, nem se dá conta, e penso que queria trazer este ano, assim como nota interessante dos relatos da Paixão de São João. Muito bem. A propósito da liturgia do Domingo de Páscoa, se calhar podemos passar aqui um bocadinho a palavra ao seu Padre José Manuel. É nesta liturgia que nos é apresentado um sepulcro vazio. Pronto, eu faço a ponta e queria mesmo ir para esse ponto do ano jubilar. Estamos no ano jubilar, somos peregrinos da esperança. E o Papa insiste mesmo na mensagem que tenho lido e mesmo na própria via sacra que há para o ano jubilar, está esta ideia, a cruz como fonte de esperança. A esperança, e faz a ponte entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Não haverá Domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. Precisamos de passar pela cruz. A cruz, portanto, é em si já a esperança que nos vai levar a Cristo ressuscitado. Nossa esperança, o Senhor, aquele que, de braços abertos, abraça a humanidade desde a cruz e que tem aí o seu trono, que mostra aí a força do amor que vence a morte por mim, por ti e por todos nós. Este sentido e esta grande dimensão do amor que celebramos desta Sexta-feira Santa, aliás, já na quinta com o Lava Pés e com a celebração da última ceia, Jesus manifesta o seu amor até ao fim, esse amor que vai vencer a morte. Gostava de aproveitar esse pormenor que dizia, porque o Evangelho da manhã de Páscoa, do Domingo de Páscoa, é a aparição, é as mulheres que vão ao sepulcro. Maria Madalena vai ao sepulcro, encontra o sepulcro vazio, fica muito perturbada, corre a avisar os discípulos, vai Pedro e João. É muito interessante porque aparece já aqui uma hierarquia clara, porque diz que João, que seria mais novo, correu mais depressa, chegou primeiro, mas esperou que chegasse Pedro. E Pedro foi o primeiro a entrar. Portanto, o túmulo não era como uma sepultura agora debaixo de terra, mas era uma rocha escavada e era lá dentro colocado o corpo, que não podia-se entrar e estar lá dentro. E então, o que diz São João é que viu o sepulcro vazio, viu as ligaduras no chão, o sudário, que enrolado à parte, seria o santo sudário que hoje veneramos em Trinco. Já temos falado também aqui. Seria esse lençol, já com valor especial, mas depois ele diz, viu e acreditou. Portanto, é a primeira manifestação de fé na ressurreição de Jesus. Não viu Jesus. Viu o sepulcro vazio, viu o santo sudário e acreditou em Cristo ressuscitado, que é a mesma fé. Enquanto que no princípio, mas caíram todos por terra, quando Jesus diz eu sou, é um chamamento à fé. Aqui é o mesmo chamamento à fé. Acreditar. Portanto, a Páscoa tem sentido quando eu acredito. Se eu não acredito, não é nada. É um dia como os outros, é um dia de ir para a praia e passar férias e divertir-me e ir para a festa. Agora, se eu acreditar, descubro a Cristo vivo que transforma tudo. Os primeiros cristãos, depois da Páscoa, transformaram-se radicalmente. Tornaram-se pessoas comprometidas com o Evangelho, arriscando a vida pelo Evangelho, porque acreditaram. Uhum. Ora, nós necessitamos de acreditar. Acreditar, eu posso acreditar do modo linguístico, digo que acredito, ou posso acreditar do modo real, profundamente. Quer dizer, quando nós acreditamos profundamente, interiormente, então o Espírito habita em nós e transforma a nossa vida. E a Igreja está a precisar de pessoas que acreditem. E acreditar-se depois vai significar comprometer-se com Cristo. Vai significar caminhar em frente, seguir em frente. E por isso é também um desafio, não é? Que no fundo, nestes dois episódios, é reconhece a Cristo como o Senhor, acredita. Feliz aqueles que acreditam, dirá Jesus também depois no outro domingo da ressurreição. Dirá Tomé, tu viste porque acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Portanto, nós vamos à procura de acreditar. Acreditar é um dom especial que também devemos acolher. Não posso acreditar só porque sim. Acredito quando o Espírito Santo atua em mim e me leva a acreditar. Mas para que o Espírito Santo atua em mim, devo preparar o meu interior. O Espírito Santo não me violenta. Se eu estou aberto e o procuro e me ponho à procura do Senhor, então vou me encontrar com Ele e vou poder acreditar. Portanto, o Sr. Padre, domingo de Páscoa é dia de acreditar. Exatamente. É com esse espírito que devemos... Mas tem que fazer alguma coisa. Os apóstolos correram rapidamente e depois depararam-se com estes sinais da ressurreição, o Senhor não estava, e acreditaram. Viu, acreditou em Cristo ressuscitado. Então, o convite também para que esta Páscoa, tanto hoje, Sexta-feira Santa, como depois a Vigília Pascal, domingo de Páscoa, a Vigília Pascal, dentro da alegria de acreditar. Acreditar é fonte de verdadeira alegria. Aliás, o melhor elogio que vem na Bíblia de Jesus a Nossa Senhora é este. Feliz, falando de Maria, não é? Feliz os que acreditam e põem em prática. Feliz aqueles que acreditam. É feliz aquele que acredita. Porque, de repente, é invadido pela presença do Divino na sua vida. E depois, se acredita com essa força, então pode viver aquilo que acredita. Não sendo crente ou não acreditando, é um vazio. Ora, aí está. Não acreditando, é isso mesmo que me está a dizer agora. Ainda estes dias falava com uma jovem, dizia, eu não acredito, para mim o mundo são umas energias e são umas coisas e tal. E é verdade, pois a gente... Mas aquele que acredita tem a experiência do encontro pessoal com Cristo, que é um plus extra, digamos assim, algo mais, que é absolutamente transformador. É o mesmo que aquele jovem que tem namorada, ou tem namorado, e aquele que não tem. Aqueles que andam à procura e não encontram uma namorada, pois têm que ver a vida na mesma. Agora, aquele que encontrou a namorada ou o namorado e gostam do outro, aquilo é uma alegria estarem juntos. Pois, acreditar é isso. Posso ver a vida assim, ou com o fulgor do amor que vive, que está no coração e que transforma. E é isso que também nós queremos viver e ajudar os nossos irmãos a viver. E a visita pascal neste domingo de Páscoa é justamente para isto, ajudar que todos vivam a alegria de acreditar. Muito bem. Sr. Padre, estamos quase a terminar o nosso programa de hoje, então dedicado sobretudo a esta Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Também temos sempre uma sugestão musical, esta também será muito a propósito. É verdade, eu estava a pensar, a Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa são contextos um bocadinho diferentes, não é? Sim, sim. Mas então fica uma mensagem que penso que é válida para as duas e é uma canção simples, também nossa conhecida, É Preciso Renascer. E a Páscoa e a Cruz de Cristo e a Páscoa é para que possamos renascer, começar de novo. E se eu tenho um problema e tenho uma dificuldade e me senti com o coração preso, a Páscoa é para eu renascer, recomeçar de novo, voltar a nascer. Aliás, Jesus a Nicodemos diz isso, tens que nascer de novo, voltar a nascer. Então essa oportunidade que nos vem pela fé, oxalá todos também queremos fazer um pouquinho essa experiência, abrindo o nosso coração a Cristo, a acreditar que Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós, que Ele é o Senhor e que vale a pena segui-lo. Vamos então ficar com este tema e com ele que também já nos despedimos, desejando a todos quando estão connosco uma Santa Páscoa. Seu Padre António, muito obrigada pela sua participação. Também, Seu Padre José Manuel, muito obrigada pela presença aqui. E sempre que passo pelo nosso concelho, já sabe que a Rádio Boa Nova também tem as portas abertas para o receber. A todos, muito obrigada. Uma Santa Páscoa. Nós voltamos na próxima semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.